Então, boa noite, nós estamos aqui ao pé da letra mais uma vez, quinta-feira, 20 horas. Nós estamos aqui direto do Play Records, do nosso amigo César, e Alexandre está aqui na técnica. Vocês sabem que o Pé da Letra é um programa que convida um artista, um compositor, alguém que tenha conteúdo, alguém para falar, e nós, eu estou aqui do lado de duas pessoas que eu conheci em épocas diferentes, mas que já há uns 3 anos praticamente eu vejo um trabalho de um, trabalho de outro separado, mas nunca tive a oportunidade de tê-los juntos aqui, que é uma honra tê-los com vocês. Imagina. Aqui, uma honra pessoal e uma honra aqui pessoal também escutar o trabalho de vocês aqui e a conversa de vocês. Estamos aqui com o nosso amigo de sempre. É Caetano e Maria Bethânia. Já pensou. Nós estamos aqui com um amigo que está sempre com a gente no ao pé da letra. Ele andou sumido por um tempo, mas consegui resgatá-lo, que é o V. Domingos. Tudo bem, V. Domingos? Tudo bem, boa tarde, boa noite. Isso, e nós dois aqui, estamos aqui recebendo a carinhosa presença de Giana Servi. Tudo bem, Giana? Ei, tudo ótimo, adorando estar aqui. Muito que legal, bem. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui. Agradeço. E você sabe que aqui na Rádio Sarau, a gente vira e mexe, está tocando durante a semana um trabalho de vocês, algum trabalho de vocês, tanto do V. Domingos quanto da Giana. Muito legal isso. E o V aqui, que como compositor aparece em alguns trabalhos, que é um trabalho do Tribuzana, o próprio trabalho do Stauros, que também toca na rádio, e também o seu trabalho pessoal, que é o disco Prosa Fina. A Giana ainda está com o projeto que começou quando, o Cirandinha? Cirandinha, 2009, acho que final de 2009, acho que a gente lançou o CD, depois em 2010 a gente lançou o DVD, e tem nesses últimos 2 anos trabalhado com esse trabalho do DVD e do CD Cirandinha, e agora final do ano, se Deus quiser, a gente grava outro para dar continuidade a essa história. Beleza, então quer dizer, o projeto, tem um projeto novo ali. Tem. Então nós vamos falar daqui a pouquinho dele. Vai rolar. E aí você dá uns detalhezinhos para nós. Beleza. E o V também está com um projeto. Eu tô toda a vida num projeto. Gosto de um projeto, né? Eu fazendo mil coisas ao mesmo tempo, me envolvendo com outros artistas, né? Com a visibilidade da composição, que é uma porta que a Giana abriu, que eu sinto isso. Às vezes as pessoas chegam para falar comigo. E eu escutei no trabalho da Giana, comprei o CD, aí chega pelo Facebook, alguém que leu lá no encarte. Ver Domingos no trabalho da Cirandinha da Giana. Me desculpem os outros autores que estão também envolvidos no trabalho de vocês, mas a química de vocês no CD Cirandinha é imbatível. Legal isso, é imbatível, né? E eu acho que assim a resposta do público também é assim, né? Quer dizer, são músicas especiais, são músicas que rolam, apesar também, né, que muito a escolha desse repertório do Cirandinha foi o grande top. Também, se eu não me engano, o Oséias também participou dessa a produção toda do disco, ele e o Eliezer de Jesus, os irmãos, né, o Zé e o Oséias, que inclusive estarão fazendo a produção artística também do próximo disco, eu acho que esse trabalho foi legal porque eu pude me relacionar e conhecer e trazer mais para perto artistas com quem eu me identificasse e foi muito... Sei lá se foi o acaso, daqui, se rola, né? O acaso, tipo assim, o trabalho do V, eu nem penso em gravar um disco sem ouvir as coisas do Venâncio pra, pô, alguma coisa do Venâncio tem que estar lá de novo. Então, quer dizer, deu certo a história com o Zé e com o Oséias, vamos repetir isso. E a própria galera que tocou também no DVD, a gente, a princípio, o CD fez uma história usando bastante sampler, agora a ideia é fazer gravações à Vera, ao vivo, todo mundo tocando junto, então, quer dizer, vai ser provavelmente a mesma banda, a não ser que algum deles não possa fazer, mas a princípio vai ser. Então acho que é legal, foi um trabalho assim que me deu essa possibilidade, né? Exatamente, me deu um norte. Claro, tem muita gente muito bacana fazendo outras coisas também, mas é legal quando tu te identifica não só com o músico, compositor, mas pela pessoa também. Acho que tem um pouco isso, né? Às vezes o cara tem um trabalho bom, mas convivendo não rola uma identificação tão grande. E eu tive uma coisa legal, que eu gosto do trabalho dessas pessoas e gosto das pessoas, gosto de estar junto, de independente do trabalho rolar ou não. Então, acho que isso também faz a coisa ficar melhor, assim. Mais fluida, né? Total, fluido. Na MPB mesmo, tem alguns lances, assim, também. É muito comum, assim, né? De compositor e... Eu vou citar alguns, assim, né? O Antônio Cícero e a Marina, né? Marina Lima, que produziram três, quatro álbuns juntos. Vamos colocar, né, Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, que eles vão criando, vão amadurecendo juntos. A Ana e o Totonho Vilarroa, né? Exatamente, também tem algumas coisas. Eu acho que é da identidade mesmo, a gente se identifica, né? Eu acho que tem se identifica o compositor, acho que no caso, com a voz, com a maneira que a pessoa faz para interpretar a música, né? Não só dele, as outras também, assim, né? Sim. Se agrada, né? E eu acho que também o intérprete em si se identifica com a história da letra, da melodia, com a história. Eu acho que tem muito isso. Porque para você gravar, porque o Venâncio, por exemplo, ele tem músicas que ele compõe para o Tribuzan, vamos supor, que é uma outra linguagem, diferente de uma linguagem, se ele pensar em compor alguma coisa para mim, talvez ele vai pensar numa outra linha. Também tem essa competência, eu acho, do compositor. O cara que é bom compositor, ele tem isso, né? Ele sabe para quem ele vai compor. E quando você vai ouvir a música, às vezes a música é boa, mas você não... Sei lá, porque assim, ó, pô, imagina, você vai escolher 12 músicas para um disco. Pô, tem que ser 12 músicas que sejam 12 músicas que você se apaixone por elas. Porque tem tanta opção dentro desse universo da composição que você pode escolher, que você botar alguma coisa que você acha meia boca, botar porque é do fulano ou do ciclano, é uma bobagem, né? Uhum. Então eu acho que na história, por exemplo, do Cirandinha, acho que deu certo talvez por isso. Eu nunca pensei, as pessoas me perguntam, mas qual é a linha do teu disco? Não sei, eu fui escolhendo essa eu gosto. Eu não acho que o trabalho tem que ter uma linha só, tem que ter uma coisa, é só samba. Ainda é mais só... que o trabalho é da Giana, né? Que é a Giana mostrando o teu as lado intérprete. E dentro de um grupo. Exatamente, de às música. Vezes a música 1 tem nada a ver com a música 2, mas são músicas boas. O teu disco, hoje, ele, acho que ele tem esse negócio de tu conseguiu amarrar todas as canções, entendeu? Mas não foi muito pensado, entende? Que eu falo, talvez rolou uma coincidência do gosto, mas não foi uma coisa pensada, pô, essa música não tem nada a ver com o disco. É bem isso, de repente a gente do nada gravou Noel Rosa lá comigo, no meio da história. Mas é contigo que a prioridade é você. De repente amarrou por uma coincidência, talvez os gostos sejam próximos. Tu diz que é quase uma roupa, assim, tipo assim, é coisas assim. Eu acho que é. Porque eu sempre que eu ouço uma música, se o Venâncio me manda uma música, assim, não tem como fugir disso. Eu me imagino interpretando ela, cantando isso, porque. Tudo bem. Na primeira linha, tu já imagina, né? Na primeira frase. Na primeira frase. As duas coisas que me pegam na música é a questão melódica e a letra. Não adianta ter uma melodia linda, também ter uma letra nada a ver e vice-versa. Então, são coisas que, a princípio, assim, me pegam mais. Porque, ritmicamente, você pode mexer se aquilo naquele momento... Por exemplo, o Esculacho, a gente mudou a questão rítmica. Não que fosse ruim a primeira, mas eu acho que é com a minha cara. Eu quis dar uma coisa. Acho que ia ficar mais com a minha cara com uma outra história. Eu imaginei ela mais funkeada. Acho que era um samba a primeira. Um samba safado. Exatamente. Uma coisa meio assim. Eu fui ao show de vocês outro dia e vocês tocaram a levada primeira do Esculacho. Eu falei, pô, é legal, também. Mas também é legal, né? Uma coisa, não é porque uma coisa é boa que a outra deixa de ser, não é? Sim. Eu acho que no meu caso mesmo, eu vou fazendo do jeito que eu consigo fazer, na verdade. Entendi. Né? Ah, tu faz o samba é diferente. Meu, é o único samba que eu consigo fazer, entendeu? Então acho que vai adaptando, assim, uhum. Né? E quando a Gina falou da questão da mudança, eu acho interessante, assim, já vi de muitos compositores que não gostam que o intérprete mexa num, sabe, num floreio de voz. Numa melodia, né? Eu acho bacana a pessoa pegar aquilo ali como uma matéria-prima, se apropriar, né, da canção em si, E trazer a soma dela, a parte dela naquilo, claro, ali. Claro. Se vai ficar melhor ou pior, também é que ela vai entrar na questão do gosto. Mas exato. Eu acho isso, esse campo fascinante. Beleza, assim. Eu vou pedir um tempinho para vocês, nós vamos escutar duas músicas, ok? Vamos embora. Beleza? Maravilha, nós claro. Vamos escutar duas músicas. Agora vamos aproveitar. Vamos escutar Esculacho. Nossa, beleza? Já chegou esculachando. Eu gosto de colocar a música na conversa. Legal. Eu falo da música, vamos colocar na conversa. E vou aproveitar também colocar a música que dá o nome ao CD, que é Cirandinha. Ah, okay? Maravilha. Beleza? Maravilha. Ao pé da letra, volta daqui a pouco, Rádio Sarau. Acabamos de escutar Cirandinha, música do Poquio, né? Poquio Andrade, exatamente. E tem Maria Farinha dele também, que é muito legal. Então, o trabalho dele, eu acho que também somou bastante. Essas músicas ele tinha lá no repertório dele e trouxe essas duas você? Estavam no disco dele, no Poquio e Cambaçu. Eu conheci o disco, fiquei ouvindo o disco. Eu até cheguei a fazer uma outra que acabou não entrando no disco. Não me lembro do nome dela agora. Legal. O Esculacho, a gente acabou de ouvir também, né? Que é do V. Domingos, que é uma música que foi feita pra Gena, ou tu tava já não, desenvolvendo? Não. O Esculacho tem uma história engraçada, eu já contei elas várias vezes, mas não aqui na Rádio Sarau. Não. Eu peguei, por conta desse essa aproximação com a letra, eu peguei um trabalho para, não para corrigir, mas para dar um retoque final, uma olhada no final, de um disco que aparentemente era samba no início. Depois eu comecei a perceber que o disco estava mais num pagodão, assim, uhum. Bacana, um pagode legal, coisa tal assim, mas era bem um pagodão. E eram 10 faixas e as 10 músicas o cara pedia para a mulher voltar. E eu fiquei trabalhando naquilo uns 30 dias, sabe? Trabalhando em cada letra e coisa e tal, e voltando, e indo e tal. E aquelas letras, o cara, toda a letra ele pedia pra mulher voltar. E no final daquilo eu disse, ele pedia pra nega dele voltar, disse, não, a minha nega eu vou esculachar, vou mandar embora, não perdoo, me livro tá desse amor. Que, né? Abro pra outras coisas mais. Uh-huh. E aí eu peguei, fiz os esculacho quase que um exorcismo, assim, daquele trabalho. Se libertar. Bem começandinho. Já tem tido... Na frente de vocês dois, não sou nada. Mas tem tido o prazer de compor, né? Sim, sim, E assim, tá gostando da experiência? Tô gostando. Assim, eu não tenho tido muito tempo, então eu acabo me aventurando mais em época de férias, assim, que eu fico mais em casa, fico mais à toa, e é a semana que eu trabalho mais... acabo ficando na função. Então, ultimamente eu não tenho feito nada. Eu fiz algumas coisas que provavelmente uma ou outra vão entrar nesse disco. Não tenho coragem de botar tudo ainda. Eu acho que tem que amadurecer. Você acha que o intérprete, ele tem que sempre se aventurar nisso? Uma coisa assim? Chega um momento, porque a Marisa Monte também, a partir de um determinado CD que ela começou a se aventurar. Entendi. Não querendo... colocar... Eu acho que tem que. Eu acho que se ele tiver afim, eu acho que é legal, eu acho que é bacana, eu acho que é um exercício bom. Mas é difícil, né? É difícil a gente gostar do que a gente faz, né? Geralmente a gente gosta mais do outro. Não só de música, de uma maneira geral a gente tem um pouco disso, né? A gente tem uma coisa de do nosso, não é, do outro é melhor e mas tal. Mas o cantor também teve um momento que ele teve que se livrar de... olhar para o espelho e dizer, não, sou cantor. É, exatamente. Se vê também como um músico, né? Mais um que tem tanto conhecimento quanto o cara que toca pra caramba. Porque tinha um pouco esse estigma, né? Que o cantor... ah, o cara é canário, rola muito isso. Ah, fulano é canário, não sabe de nada. Hoje em dia isso mudou um pouco, a galera está estudando, a galera está indo atrás. E eu acho que a composição é uma... eu acho que ela faz parte de um amadurecimento. É interessante, assim. Para mim é bem diferente, assim. Quando eu componho, quando eu penso em cantar as minhas coisas, eu penso mais eu cantar e tocar. Eu me sinto mais à vontade de tocar e cantar. E se eu, por exemplo, ouço alguma coisa de outra pessoa, eu me sinto mais à vontade só em comunicar aquilo. Uhum. Não, não é meu, mas eu quero comunicar aquilo de alguma forma. Talvez até eu me veja mais como intérprete mesmo, cantando as coisas dos outros e mais como mostrando o meu trabalho, só mostrando o meu trabalho. Nem sei dizer, isso nem está muito maduro na minha cabeça ainda, porque como esse trabalho, o meu trabalho ainda não está sendo veiculado e a gente ainda não gravou nem nada, vai ser agora, para mim também vai ser uma surpresa de como é que vai ser eu cantar as minhas coisas. Às vezes, informalmente, a gente canta, mostra para amigo, mas amigo e parente, né, bicho? Não tem. Todo mundo adora, pô, que lindo, mas é lindo. Mas daí não é muita referência, a gente teria que dar para um público, de repente, eu esperar isso. E também tem esse outro lado. Se não gostar, paciência na cena, exatamente, né? Não... tem que arriscar, né? Eu já escutei, se colocando. Sou amigo, não sou parente. Achei muito legal, achei que essa. Tá na veia da Gi também compor, coisa e tal assim, percebi isso nas duas maneiras, nas duas canções que tu apresentaste num show ao vivo lá na. Sim, na livraria e tal. Então, verdade. Shopping. Então, eu acho que tem que se aventurar mesmo e coisa e tal. Acontece em mão inversa, o compositor tem que se aventurar a cantar, entendeu? Faz essas aventuras e acho que abre para tudo, é melhor o cantar. Quem compõe, melhor o cantar, e quem canta, melhor o compor. No caso do compositor cantando, parece que já tem um pedido de desculpa incluso, né? Isso. O compositor. O pessoal já dá um... Desconto. Beleza. Entendeu? A música bonita numa outra pessoa deve ficar linda, né? Imagina isso na voz. Agora é interessante que o fato de você compor com, né, como intérprete ajuda também, porque assim, as pessoas ainda confundem o intérprete com o compositor. Sim, então é muito comum você ver lá, por enquanto, Cássia Eller. Sim. Isso a própria mídia, né? Às vezes o artista está chegando, né, na TV, alguns programas nem botam o nome do compositor, botam o nome da música e o nome de quem está cantando, né? Como se... própria internet, você tem os sites de letras, que você vai pegar a letra, letra tal, aí bota o nome do cantor do lado, né? E não tem como vigiar isso, né? É. Porque tá na cara. E é uma pena, né? Porque deixa o compositor, que querendo ou não é o dono da obra, né? Deixa no limbo, né? É um dos artistas do que está aparecendo ali. É claro. Mas assim também acontece. Deve ser mais um reprodutor. Acontece assim, no cinema também, o diretor. Às vezes eu tive uma oportunidade. Tive a oportunidade de visitar uma rádio grande e era tido educativo, assim, né? Sim. E ela não dava nem o nome nem do compositor e nem do intérprete. Eu acho que não precisa ser sempre lembrado, mas também não pode ser sempre esquecido. Esquecido, né? Verdade. Talvez, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter. Eventualmente. A pessoa cantou, tem que falar o nome do compositor? Não tem que falar o nome do compositor. Igual o compositor, quando uma vez fez a música, fiz essa música, fulano que cantou, tal, né? Mas, eventualmente, bem nessa do equilíbrio, né? Vou falar de uma composição específica, que a gente estava comentando aqui antes de abrir. As Benzedeiras. Que é uma música que é de 1994. E que, curiosamente, a Gena está tocando ao vivo. Eu conheci essa música pelo trabalho da Raíssa Faietti, que é uma cantora de Curitiba, inclusive tem um trabalho muito legal. E aí, numa entrevista que vocês dois deram à Rádio Univali, estava tocando, do nada começou a tocar uma música. Eu falei, mas será que essa música é do Venâncio, é do Bruno? Porque vocês estavam divulgando o show que ia rolar na... Do trabalho da Micaela. Exato. Né? Putz, eu adorei a música e em seguida eu, o Chico Preto, que é o cara que toca percussão direto com a gente, um querido, e o Evandro Rassi, íamos fazer um show em Curitiba, 6 shows pela Secretaria da Educação, foi agora, no meio do ano. E a gente tava reunindo o repertório para esse show e o show devia ser mais voltado para coisa de trabalhar ritmos e tal. E eu fui ao show de vocês, ouvi a Raíssa, fui ao show de vocês e fiquei alucinada na música. Falei, vou tirar essa música, ela tem uma letra, o Venâncio, acho que baixou um negócio no homem. Porque a letra dela é um troço. Eu conheci o Venâncio, conheci a música pelo Tribuzana, que é, né, com o Betão Parisi. Daí depois eu fui atrás da gravação do Betão Que, na verdade, assim, quando eu conheci o Venâncio, daí, tem um trabalho de Tribuzana, daí a gente vai escutando, né? E depois, no outro dia eu falei assim, né, até mandei, acho que pelo Facebook. Muito legal, né? Botei lá. As Benzedeiras é um outro disco, né? Não, é impressionante. É impressionante. Muito legal, mas a Benzedeira tá em outro. Ela tem uma letra muito boa, muito boa. E um refrão muito bom também, que é um chicletão. E não é ruim, porque às vezes a música chiclete ela é ruim. Ela é, o refrão, ela é uma saga, né, Menor? É um tipo de composição. É uma história, assim, uma colagem, né, de informações. Essa música é pré-Tribuzana, né? Quem fez a gente gravar essa música foi o Máriozinho. Uhum. O Mário um dia teve na minha casa e a gente tava conversando, tava mostrando algumas composições pro Tribuzana para ele, coisa e tal. E depois, conversando um pouquinho, ele viu um pedaço de papel, um negócio escrito, ele falou, essa música aqui. Eu disse, essa música eu fiz pra minha avó, coisa e tal, assim, é uma música minha, nem pensei em gravar nada. Aí ele disse, toca pra mim, eu toquei a música, ele disse, não, essa música vamos gravar. Não, essa música toda é muito vida boa. Tem que gravar e tal, é assim. Então, boa. O Máriozinho. Né, que toca com a Giana, né? Sim. Que é a baterista do Tribuzana, que é a baterista Samburá. Nossa, a música tá aí pra... Vamos escutar um pedacinho dela, se mesmo. Vou cantar a primeira estrofe até o refrão, que senão a gente vai até amanhã. Ok, beleza. Ela é grande. Então vamos se atrever junto aqui, beleza? Bora! Já sabia de menino que quem tema com destino pede o que precisa pra embalar. A minha avó era bezedeira e foi numa sexta-feira, me chamou pra conversar. Disse que a lua brilha mais bonita quando vem ver o mar. Disse que a rua dura uma esquina pra quem caminha. Disse que o nó de toda angústia desata ao cantar. E que o fel amarga a culpa é não saber amar. Ainda guardo na memória qualquer canto de história que eu ouvi ela contar. Seus anéis de pedra verde e retratos na parede, que saudade que me dá de ouvir sua voz embalando versos, rezas de cor, ditados sábios que nos seus lábios tinham asas de amor. Chamar três nomes antes do meu nome pra lembrar quem sou. E toda saudade é uma janela que o tempo não fechou. Eu já sei cantar sinhazinha, também sei amar. Eu já sei cantar sinhazinha, também sei amar. Eu já sei cantar sinhazinha, também sei amar. Eu já sei cantar sinhazinha, também sei amar. E aí vai. Muito bom. Não, é isso aí. Música é uma delícia. Muito legal. Legal. Eu já incluí ela, todas as apresentações que a gente faz e tal, eu já coloco. E o público tem uma receptividade muito boa. A música é realmente muito boa. Legal, né? Mas passou despercebido, né? Eu fico... querido, eu fico, nossa, honrado muito, né? É, a minha família, né, escuta essa música, coisa tal assim, depois tenho certeza que já são teus fãs, querido. Na hora que escutar no show, na hora que ver no show. Não, tem... e tem uma coisa que é muito legal, porque... E eu gostei da aceleradinha, né? Ah, eu sei, eu sou meio pilhada, eu tô com as aceleradas nas coisas do Venâncio. E é legal, porque, enfim, eu e o Venâncio, a gente não convive muito diariamente, porque a gente não tem tempo, ele tem um trabalho pra caramba, a gente trabalha... A gente se encontra, assim, nos eventos dos amigos, né, Vê? Essa coisa... Mas é tão engraçado que a gente tem uma intimidade. Eu sei dizer que eu nem pedi pra ele, pra tocar no show a música, porque eu sei que ele não vai se importar, porque eu acho que ele sabe que a gente jamais vai desrespeitar o trabalho dele, sempre vai reverenciar os idólatras. Olha, essa música é dele, que tá lá em Itajaí, é do Venâncio, que é nosso amigo, porque isso que eu acho que é muito bacana. E eu sei que ele tem liberdade pra falar de mim e fazer, me usar da forma como ele achar conveniente. Da mesma forma que eu tenho com ele. Tu levou a canção pra Europa, né? Tava na Europa. Exatamente. Pô, bem lembrado. Entendeu? A gente levou ela pro show da Europa. Eu nem posso. Eu sei que eu posso, entende? Eu vou só dar um break, que eu quero conversar contigo agora no próximo break. Fechou. Sobre a Europa. Massa, beleza? Massa. Nós vamos escutar agora uma música. Vai rolar uma música do V Domingos, que você faz uma participação, que é o Por Acaso. Ah, linda. Pode ser? Música. Opa. Beleza? Rádio Sarau volta já, ao pé da letra.